saber o quanto eu penso e sinto por você. Mas é sempre assim, tenho medo de dizer que sem você aqui os meus dias são sempre iguais. Se quiser tentar, você nunca vai entender porque tantas vezes eu chorei. Mas se eu puder sonhar com um dia perfeito pra mim, vai ser tudo como imaginei. Já tentei esquecer, fingir que vai mudar, que com o tempo vai passar. É sempre igual. Ninguém pode saber o quanto eu penso e sinto por você. Mas é sempre assim. Tenho medo de dizer que sem você aqui os meus dias são sempre iguais. Eu só penso em você. Só penso em você. Já tentei esquecer, fingir que vai mudar, que com o tempo vai passar. Não consigo me enganar, mas é sempre igual. Tenho medo de dizer. Mas é sempre igual. Tenho medo de dizer. Eu só penso em você. Eu só penso em você.